and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready to rumble! Dois participantes. Só um fica. Quatro blocos de perguntas. Três perguntas para cada. Vence quem tiver mais pontos. Concorra a prêmios incríveis. Fique agora com Yasmin, Miotti. E está começando mais um Quem Quer Ser um Dinossauro? Bem-vindos ao palco principal de Quem Quer Ser um Dinossauro. Eu estou hoje aqui, mais glamurosa do que nunca, com o meu co-host favorito, Miotti. Yasmin, minha querida, hoje estamos aqui com dois convidados que são heróis. Eles são os verdadeiros heróis do povo. Com certeza, com certeza. Estamos aqui com dois concorrentes, vou trazer um de cada vez para se apresentarem. Diego, por que você quer ser a nova drag queen do Brasil? Boa noite, eu faço qualquer coisa para ganhar o prêmio. Meu nome é Diego Franz, eu sou analista de suporte e eu acho que eu gosto muito de podcast. E eu também tenho o meu próprio e eu tô aqui só para ganhar os prêmios mesmo, nem que eu seja necessário me vestir drag queen. Por que você quer se tornar o herói dessa nave? Diretamente do Distrito 41 de Curitiba, Guto Lima Santos, preparado para enfrentar os Jogos Vorazes no Quem Quer Ser um Dinossauro. Pagou o pau da porra, né? Parece até que a Katniss vai vir aí e você tá no teu colo. Quem dera, porra. Então, feitas todas as apresentações, podemos dar início ao nosso programa Quem Quer Ser um Dinossauro Especial Reality Shows. Sim, isso mesmo. Hoje nós vamos explorar o sujo e o imundo entretenimento televisivo, tanto de cinema, quanto de série de TV, quanto de tudo. Quais são as regras desse jogo bonito que premia tanta gente, Miotti? São quatro blocos de perguntas, seis perguntas por bloco e três para cada concorrente. Pergunta fácil ganha 10 pontos, média 20 e a difícil 30. É uma pergunta para cada concorrente por vez. Acertando, ganha os pontos. Errando, perde 3 pontos. Se o concorrente da vez não souber e o oponente quiser responder, ele acertando ganha metade dos pontos. E se errar, perde 5. E os prêmios, Miotti? O perdedor vai ganhar ingresso para o cinema e dois baralhos do filme Annabelle. Que foda. O vencedor vai ganhar os mesmos ingressos para o cinema, um livro Homens, Mulheres e Filhos, uma camiseta da Fiction Corporation e um conjunto de três Hot Wheels do Batman. Ei, que legal. Sinto muito, Guto. Eu acho que assim a gente não vai para você ser amigo. Mas não se preocupem, queridos concorrentes, porque nenhum de vocês está aqui para fazer amigos. Vocês estão aqui para ganhar o Quem Quer Ser um Dinossauro! Yasmin, antes de começar o primeiro bloco, temos um recadinho aí também, né? Ah, é sim, Miotti, que bom que você lembrou. E esse recadinho não tem nada a ver com o Quem Quer Ser um Dinossauro, mas tem a ver com eu, do Jurassic Cast, participando num evento na Livraria Cultura no dia 17 aqui em Fortaleza. Estaremos compondo a banca eu, o Torinho e o Mano Araújo do Pauta Livre News num evento que tem o pior nome do mundo que eu não consigo falar. É o Nerdospectiva 2014. Puta. Puta merda. Quem inventou esse nome? Torinho, né? Só pode ter sido. Foi não, foi o cara que tá fazendo o evento. Aí o painel que a gente vai apresentar se chama Expectativas de 2015, que a gente vai fazer que nem o programa da segunda-feira passada, falando sobre os filmes de 2015. Aí quem quis saber a minha opinião dos filmes de 2015 e não pegou no podcast, vai no dia 17 na Livraria Cultura, às 3 horas da tarde, que eu vou estar lá cagando regra e falando merda. Ah! Beleza. Tomara que tenha um evento quando tiver aí, né? Ah, sim, sim. A gente pode tentar argumentar as coisas. Então, vamos pro primeiro bloco, né? Então vamos voltar agora para os nossos competidores. Então vamos para o primeiro bloco de perguntas sem mais delongas. Guto, uma pergunta fácil agora do primeiro bloco de assuntos gerais valendo 10 pontos. Quantas são as irmãs da Kim Kardashian do reality show Keeping Up with the Kardashians? São duas. E a minha resposta está? Corretíssima! Então vamos lá agora, uma fácil também pro Diego, valendo 10 pontos. Quem era o apresentador do No Limite? Zeca Camargo. Yasmin, resposta está? Corretíssima, arrasou. Tá todo mundo de boa vendo TV bosta. Pergunta média para o Guto. Qual o nome do reality apresentado pelo Stan Lee? Nossa, cara, essa aí eu não estudei, essa eu não sei. Não sei. Diego? Pelo Stan Lee também não sei. Yasmin? Sashay Away pra vocês! A resposta correta é Who Wants to Be a Superhero? Teve só uma temporada, eu acho, foi uma merda, mas ele fez. E tinham realmente pessoas vestidas de super-herói fazendo coisas bobas no meio da rua, como resgatar gatinhos de árvores. Muito, muito, muito, muito constrangedor. Para o Diego agora, quantas temporadas teve o reality The Osbournes? Só tiveram 3 temporadas. Não. Guto? Caramba, será que eu vou arriscar? Esse eu também não vi. Vou arriscar, foram 4. Yasmin? Guto, acertou. Você está um passo mais próximo de se tornar a America's Next Top Model. Parabéns. Sim, eu falo de todo mundo, mas eu assisto essas porra toda achando bom. Eu sei, então... porra, as perguntas que você que fez, porra. Vamos lá agora para as perguntas difíceis, valendo 30 pontos cada uma. Guto... Quem venceu a 6ª edição do Big Brother Brasil? Credo. Ó, é difícil, cara. Perguntas difíceis tendem a ser difíceis. 3 Hot Wheels do Batman, pô. É, eu estudei as datas dos programas, mas não quem ganhou. Não, não vou arriscar. Não sei. Diego? Não faço a menor ideia. Ô, oh, sucesso. A resposta correta, Miotti. Maria Nilza Viana dos Santos, Amara. Eu só vi o primeiro também. Eu também. Quem ganhou foi o Kleber Bobo. É, esse era fácil esse botar. Aí, é, esse aí eu sabia. Ah, é aquela mulher que tem a cara redonda, né? Sei lá. Nunca vi isso aí, não. Quem me disse foi a Wikipédia. Eu só botei o número aleatório de Edson de Libra. Então vamos lá agora, Diego, também valendo 30 pontos. De qual nacionalidade foi o vencedor do reality aqui apresentado pelo SBT, mas que rolou no mundo todo, O Conquistador do Fim do Mundo? Não faço ideia. Não faço ideia. Não faz ideia? Guto, quer tentar? Caramba. A nacionalidade... Argentina. Yasmin? Muito perto. Ele era do Chile. Ai. Porcaria de coisa é essa que eu nunca ouvi falar? É Conquistador do Fim do Mundo? Pois é tão bom que ninguém sabe. Que ninguém viu. Aqui então finalizamos o primeiro bloco de assuntos gerais do nosso especial de reality shows. Miotti, qual é a pontuação? O Guto tem agora 15 pontos e o Diego tem 7. Equilibrado. Um empate técnico, né? É. Camisetas do Jurassic Cash, rapaz. Você entra lá em fictioncorporation.com.br e pode comprar as nossas camisetas. Temos camisetas do Doctor Who, logo do Jurassic Cash, Italian Stallion, contatos imediatos e muito mais. Acessa lá! Lá, então, vamos ver agora se no segundo bloco vocês conseguem sobreviver aí. Porque agora é fácil, porque é sobre filmes e é aquele esquema das sinopses. Então vamos lá para a primeira sinopse fácil, valendo 10 pontos também, para o Gutenberg. Em 2017, os Estados Unidos estão sob um regime totalitário. Livros e discos foram destruídos, as escolas fechadas e só resta a televisão para entreter. Existe um programa de muita audiência, um jogo de gato e rato onde o fugitivo é perseguido e, via de regra, morto. Até que um rebelde vai mostrar que nem sempre o fugitivo é o perdedor. Que filme é esse? Eu acho que é... aquele filme com o Schwarzenegger, O Sobrevivente, se eu não me engano, o nome do filme. E aí, Yasmin? Está corretíssimo! Dentre os mil filmes que tem essa mesma sinopse, você conseguiu. Só que tem um ano ali, o ano muda tudo. É, né? É verdade. O ano muda tudo. Vamos lá, Diego. Agora para tua sinopse, também valendo 10 pontos. Um pacato vendedor de seguros descobre que desde seu nascimento é o astro de um programa de televisão, onde todos ao seu redor são atores. Que filme é esse? Show de Truman. Tá fácil, né, Yasmin? Acho melhor a gente dificultar um pouquinho mais, Miotti. Ah, foi pergunta fácil. Vamos dificultar agora. Vamos lá. Pergunta média para o Gutenberg. Suzanne Collins é autora de qual livro que virou filme? Jogos Vorazes. O cara veio se apresentando como um cidadão é mesmo, do Distrito, né? 43. É óbvio que ele ia saber. Né? Resposta exata, eu estudei. Olá, Diego. Pergunta média também. George Orwell é autor de qual livro que virou filme? George Orwell. Filme do George Orwell. Foi aí que tudo começou. Joel. Ah, eu não sei. Gutenberg, quer arriscar? Não vou arriscar. Gente, tô decepcionada com vocês. Foi aí que começou o Big Brother, hein? Foi nesse livro. Qual é o nome do livro, Miotti? 1984. Tem uma versão de 1984, verdade. Isso. O Grande Irmão, meu povo. Vamos lá agora para as perguntas difíceis valendo 30 pontos. Gutenberg, quem é o ator principal de Ed TV? Conhece o filme? Não, esse eu não... Por isso que é a pergunta difícil. Não vou arriscar. Eu poderia chutar, mas eu não vou arriscar. Diego? Então, como eu tô perdendo, eu vou chutar. É o Matt McConaughey. E aí, Yasmin? E aí, essa resposta me deu vontade de voltar atrás naquele programa da Copa e falar que é tetra! Porque você acertou! Parabéns! Então vamos lá agora para a próxima pergunta difícil para o Diego. Mesmo esquema, só que filme diferente. Quem é o ator principal de Tudo pela Fama? Nossa senhora, Tudo pela Fama? Aquele cara que tem a cara esquisita. Tem o William Defoe no filme, mas eu não sei se é ele. É o Hugh Grant. Yasmin? Como assim? Acertou. Isso! Esse filme é famoso, pô. Ele é famoso, é porque eu não lembro o nome dos caras. Eu tava tentando lembrar a cara dele. Ele tá esquisito. Uhum. Ele não é esquisito, não. Ele é um lindo. Ave Maria. Ai, tava demorando. Não sabia que existia tanto filme assim sobre esse tema. Jurassic Cast não dá ponto sem nó. Viu, meu povo? Ah. Fechamos o segundo bloco de filmes e sinopses. Qual é o placar, meu adorado co-host maravilhoso que conta todos os pontos enquanto eu só fico aqui tagarelando? Gutenberg está com 45. E o Diego está com 62. Que isso? É. Virada. Vamos lá, vamos ver se vai ter outra virada agora. Vamos ver. Internet, estou aqui para falar das canecas Jurassicast. A caneca mágica do Rock, a Thundercats, a DeLorean da Belina. Tudo lá na TheMagicBox.com.br. Entra logo, senão eu vou jogar laranja na tua casa. O bloco favorito do Miotti, o bloco de trilhas sonoras. Agora, é só uma trilha sonora por pessoa, viu? Errou, fudeu. Isso, não pode passar, não pode nada, tá? O mesmo esquema de ponto, 10, 20 e 30, tá? Porque o que mudou do outro? Porque não tem como falar agora, ah, quem foi o autor, quem tá cantando, esse negócio todo. Eu só botei o nome do filme, beleza? Primeira trilha sonora, 40 segundos para Gutenberg. Faz ideia? Não tenho a menor ideia. Eu sei que você aí de casa já descobriu o que é, hein? É a trilha sonora da Casa dos Artistas. É isso mesmo. Ai, caramba! Verdade. Diego, sua trilha sonora agora. E aí? Não sei. Não sabe? Não faz ideia? Faço ideia. Deve ser a frase que eu mais disse no programa até agora, não faço ideia. Acho que sim. Yasmin, fala pra gente qual é. É a do Big Brother Brasil. Só que eu coloquei ela instrumental, não botei cantada, né? Gutenberg. Segunda trilha sonora pra você. Essa tá fácil mesmo, viu? E aí? Jogos Vorazes. Ai, meu Deus. Yasmin? Não. Eu não acredito nisso. Cara, essa doeu. Eu não viro a minha cadeira pra você. Gutenberg, é Jogos Mortais, não é Jogos Vorazes. A clássica, cara, toca desde o primeiro filme essa música. Próxima música para o Diego, 40 segundos. Ah, E aí, Diego? Garotiei, não faço ideia do que é isso. Yasmin, fala pra gente o que é. Eu tô pensando em repensar a minha vida. Não, mas tá tranquilo, porque a pessoa que acertou esse filme no começo não foi você, foi o Gutenberg. Porque essa trilha sonora é do filme Sobrevivente. Olá, Gutenberg. Terceira e última música pra você. 40 segundos. Tá fácil. Show de Truman. Yasmin? Sim, Senhor Deus. Até que fim, uma nesse bloco. Vamos ver se o Diego também ajuda a gente agora. Pelo menos uma. Pelo menos uma. Ai, ai. Diego, sua última música. Mais amor, por favor. É muito esse aqui. E aí? Se não me engano, é de Jogos Vorazes. Yasmin? Finalmente a galerinha do 43º, sei lá, Costa Distrito. Mas... E qual deles? Exatamente. Eu vou chutar que foi do primeiro filme. Yasmin? A Esperança Parte 1. É o terceiro filme. Tá no cinema, gente. Vamos terminar o terceiro bloco de trilhas sonoras com o fabuloso, fantástico, lindo co-host Miotti. Diga o placar, Miotti. Outra virada, né? Gutenberg agora está com 75, que foi o único que acertou, e o Diego está com 62. Ainda placar acirradíssimo, que eu adoro nesse jogo, adoro placar assim. Não, esse tá acirrado mesmo, tá sendo uma virada atrás da outra, hein? É isso aí, não. Tamo lá no YouTube, youtube.com/JurassicCast. Entra lá, tem Brunão Indica, tem Tá Na Hora do Tchaka, tem Cozinha do Tchaka e tem gameplay do Cala a Boca e Joga Calaveira. Tá tudo lá, rapaz. Acessa aí youtube.com/JurassicCast. É YouTube, viu? Finalmente, esse quarto bloco vai ter alguma utilidade, que às vezes não tem, eu só faço só pra zoar com a cara dos ouvintes. Mas esse deve valer a pena vocês darem o gás, viu? Porque agora quem levar, leva todos os prêmios massa, pra caralho. Isso mesmo. E mais 25 mil reais... Não, não leva. Não. Barras de ouro que valem mais do que dinheiro! Yay! Não é um reality show! A pergunta surpresa. Não vai ser uma pergunta, né? Exatamente, é aí que tá a pegadinha. Porque como o programa é sobre reality show, eu fiquei achando que, eternalizado pelo meu bom amigo RuPaul, vocês poderiam, e eu digo isso com o maior prazer, dublarem pela sua vida! You gotta lip sync for your life, hunty! Aí vocês perguntam, ouvintes, como eles vão dublar se a porra do programa é um programa de áudio? Pois é, né? Pensando nisso, eu e o Miotti, a gente separou uma música. Vamos deixar rolar no karaokê. E quem cantar melhor, leva os 50 pontos. e precisa cantar só 30 segundos dela. Quem cantar melhor leva os 50 pontos. I'm a sacrifice. I'm a sacrifice. I'm by my side. I'm a sacrifice. Something wrong. I was strong. And I ain't hardly too alone. And so I'm back from outer space. I just walk in front of here without just looking on your face. I should have changed this up in luck. I should have made you leave your key. I had no. Oh, now I go. Walk out the door. Ai, gente, isso foi muito lindo. Isso foi bom. Está na hora agora de os juízes deliberarem. Por favor, coloquem os seus fones no mudo que eu vou deliberar com o juiz. No caso, o Miotti. Consultei agora com os juízes, no caso Miotti, mas a minha decisão é a final. E eu devo dizer que, se vocês estivessem realmente no programa das drag lá, vocês perdiam feio e era tudo sachê away. Mas, como estamos no Quem Quer Ser um Dinossauro, eu tenho que dizer, Shantae, you stay, pros dois. Porque foi fabuloso, os dois ganharam 50 pontos. Parabéns pro menino fazer vocês passarem essa vergonha. Miotti, qual ficou o placar depois dessa fantástica expressão da arte musical aqui representada pelos nossos dois participantes? Então, nosso placar final ficou Gutenberg com 125 e o Diego com 112. Pelo vocês não viram meu balançar de cabelos com a música. Parabéns, Guto. Você é a próxima Next Drag Superstar do Brasil. Uai, obrigada, bem. O espaço é seu, meu lindo. O que é que você quer fazer? Qual é o jabá? O que é... Enfim, o espaço é teu. Manda beijo até pra tua gata, se tu quiser. Como eu não participo de nenhum podcast, mas sou fã de vários, inclusive o meu preferido é o Jurassic Cast, assim, fora a rasgação de seda, né? Mas eu queria indicar um podcast de uns amigos meus aqui de Curitiba. É o Conexão Nervosa, www.conexaonervosa.com.br. Eles fazem nostalgias de videogames, trilhas de desenhos animados. Se vocês puderem dar uma conferida, acessem lá. Diego, que pena. Mas o segundo lugar é quase tão bom quanto o primeiro. Tá, ok. Muito obrigado pelo convite, primeiro lugar. Só queria dizer como, assim, o Guto, eu também sou, assim, fãzaço de vocês. Vocês são... Vocês que me fizeram ouvir podcast, na verdade. E eu só queria fazer um pequeno jabá, que eu tenho um podcast de análise de pilotos de série. Se vocês puderem dar um pulinho lá, ele se chama Fora de Série Podcast. Vocês vão achar aí, só colocar no Google. Fique à vontade. A gente pega os pilotos, né, de séries novas, faz uma análise. Geralmente são três pessoas, cada um tem uma cabeça muito diferente da outra, então são três visões bem diferentes, assim. É legal, tá no começo ainda, tem só três episódios, fiquem à vontade. Vai estar tudo no post, então, pra finalizar esse programa lindo e homossexuais de todo o Brasil que escutam o Jurassic Cast, por favor, não se sintam ofendidos, entendeu? De coração. Não, por favor, gente, foi só uma brincadeira isso. É, foi só uma brincadeira, mas é legal dar essa ressalva. Se você não pode amar a si mesmo, como as pessoas vão se amar? Te amar, quer dizer. E pronto! Ah, todo mundo é drag, todo mundo é lindo. Arrasa!